sede. Precisas de droga para rezar que me dá. Onde é o teu lado? Por ser um drogado, sacaste a tua vida, por causa de uma vida. Dá-me a vinho, pedido ao cavalinho. Cobra tu que podes para dar as duas doses. Vem isto na má vida, sem querer. Cuidaste a tua vida, sem pensar, sem pensar. E dos teus amigos a sofrer, sofrer. Não vês que o teu vício te vai matar. Acabaste por cair, acabaste por ceder. Andas a partir, agora andas a mover. Isto na má vida, sem querer. Cuidaste a tua vida, sem pensar, sem pensar. E dos teus amigos a sofrer, sofrer. Não vês que o teu vício te vai matar. Rompe a terra, zumbi, nasce do chão. și de tu cum să fii tu. Continuă nu-și coane și de tu cum să fii tu. We'll be right back. seguida, construir o meu futuro no caminho com saída. Eu tenho que não consigo mudar a minha vida. Eu tenho que não consigo achar uma saída. Eu tento ganhar o respeito. Eu tento viver o dia a dia. Eu tento esquecer o que gostei. Eu tento não cair na ruína. Eu tento ganhar o respeito. Eu tento viver o dia a dia. Eu tento esquecer o que gostei. Eu tento não cair na ruína.